Acordes perfeito maior, perfeito menor, quinta diminuta e quinta aumentada e inversões. Três séries de oito acordes. Segunda série de oito acordes. Terceira série de oito acordes.